Quantas vezes tu choraste por meu amor? Quero saber muito antes de partir. Quantas vezes tu deixaste de dormir? Fique sabendo que em minha vida isso eu vou sentir. Meu amor, neste momento eu vou perder. É bom para que eu possa em vida entender que um grande amor não se maltrata, pois eu tenho o dever, ó minha amada, de não fazer-te sofrer. Agora que eu estou tão arrependido em ter o teu coração ferido, sem merecer o teu perdão. Quando estiveres distraída, pense só em mim, querida. Quero estar sempre em teu coração. Quantas vezes tu choraste por mim? Quero saber muito antes de partir. Quantas vezes tu deixaste de dormir? Fique sabendo que em minha vida isto eu vou sentir. Quantas vezes, quantas vezes, meu amor? Meu amor, neste momento eu vou perder. Mas isto é bom para que eu possa em vida entender.